Capitão, o Samuel tá querendo falar com o senhor de novo. Ei, que susto! O que é que o senhor tá escondendo aí? Tô escondendo nada não, Holly. Escondendo o quê? Me engana que eu gosto. E por que é que o senhor desligou o monitor? Monitor? Tava ligado? Eu nem reparei. Atitude suspeita. Desligou o monitor. O senhor não estava fazendo o que eu acho que estava, não, né? Tá bom, Holly. Eu confesso, tava jogando no computador. Tá satisfeita? Eu não acredito. O senhor está jogando? O Muka já tinha falado comigo que a gente ia gravar, então eu dessa vez quis me preparar. Vai querer gravar com a gente? Eu? Falar de videogames? Não mesmo. Vai lá gravar com o teu pessoal que eu tenho coisa melhor pra fazer. Tipo ver o BBB. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e mais uma vez, em pouco tempo até, estamos aqui para falar mais uma vez de jogos. O Sr. Muka vai ao delírio, já que é ele que pede mais episódios de joguinhos para compartilhar o jogo que ele está jogando. É isso aí. E a Holly quis ficar de fora mais uma vez. Ela disse que o povo às vezes tem um preconceito com ela, chama ela de robô, e quando ela tem e ela fala que é digital, os outros chamam ela de jogo. Então ela não quis participar desse negócio de jogo, ela quis ficar de fora. Então eu farei as honras de apresentar quem está comigo neste programa de hoje, além do Muka que já respondeu. Comigo aqui, o nosso piloto Júlio Barcelos. Fala, gente. A nossa multitarefas Camila Loricchio. Eu mesma com mais jogos. O nosso alferes empolgado, o senhor Samuel Muka. Olá, ouvintes. E aqui está um novo desafiante, Here Comes the New Challenger, o senhor Jefferson Rocha. Eu, gente, tudo bem? E como dito, hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre jogos. E sem a Holly aqui para fazer graça da minha cara, porque eu não jogo muitos jogos justamente por não ter videogame, hoje eu digo que sim, trarei indicações, trarei para relembrar alguns jogos que eu tenho aqui no PC que eu ainda não indiquei. Então hoje não estarei só como ouvinte, mas também estarei indicando um jogo para você aproveitar nesse período de quarentena. 2020 é um ano de surpresas. Já temos o segundo episódio de jogo em menos de um mês? Várias surpresas em 2020. Boas e ruins, temos essas partes também. Mas vou deixar vocês escolherem quem quer começar. Antes de fazer aquela coisa de tomar para mim a responsabilidade ou obrigar alguém a fazer. Vou deixar vocês decidirem qual de vocês quer começar. Ah, qualquer coisa pode ser a Camila, né? Ah, é, pode ser. Não, pode ser. Se for o caso, pode ser. Eu também tô. Tanto, o meu tá tudo na ponta da língua aqui. Então vamos. É, vamos lá. Eu trouxe uns jogos que me fizeram uma companhia muito boa. É, há um tempinho atrás, um bom tempinho atrás, mas que eu ainda guardo com bastante carinho. É, como eu ainda não terminei os jogos que eu indiquei da última vez, porque a Camila anda com um ritmo muito alucinado, eu trouxe o Ace Attorney pra indicar, que é o Phoenix Wright, né? É um visual novel produzido e desenvolvido pela Capcom e criado por Shu Takumi. Você é um advogado de defesa chamado Phoenix Wright e você tem que conseguir provar a inocência dos seus clientes. Então é um jogo em capítulos, cada capítulo é um caso, e ele é muito louco, ele é completamente insano, assim, os casos são completamente bizarros, às vezes você tem que achar umas provas e fica completamente bizarro o jeito como você tem que lidar com as informações. Os primeiros jogos, eu joguei tudo no DS mesmo, mas tem emuladores, olha que maravilha. É, ele foi publicado até pela primeira vez lá em 2005, então já tem um tempinho aí de jogo. E, assim, todos os personagens são muito carismáticos, é muito divertido. Tem tudo no jogo, por mais que tenha muito nonsense, muita loucura, tem muito carisma. Então você se importa com todos os personagens logo de cara, você quer sim defender o teu cliente. Inicialmente você vai falar, o negócio tá meio louco, não sei nem como, nem sei nem se essa pessoa é realmente inocente, mas você vai lá e fala, não, vambora. É muito bem feitinho, é um jogo, a lore do jogo é muito carismática, o mundinho é muito bem feito, as pessoas são muito legais e você se diverte muito. Então, ao mesmo tempo que você fica muito tenso e sofre bastante, você também se diverte pra caramba. Então, a minha recomendação são os... No caso, eu joguei só os três primeiros do Ace Attorney. Eu comecei a jogar o primeiro do Apollo Justice, que seria uma sequência mesmo. Mas eu, na época, não empolguei. Não lembro por quê, mas eu não empolguei. Mas os três primeiros, eu indico com total confiança de que é muito divertido, muito bom. E se você curte visual novel, vai ser uma ótima experiência, assim. É muito divertido até hoje. E tem até, se não me engano, pra outras plataformas agora, né? Tem na Steam, tem alguns outros cantinhos. Lançou pra tudo, Milo. Pra tudo. PlayStation 4, Switch, tudo. É. Então, pode tudo. Você que não tem videogame, mas tem alguma coisa que funciona, você pode jogar Ace Attorney. É super garantia de ficar entretido e muito feliz com uma companhia completamente maluca, que são todos os personagens desse jogo. Eu só preciso fazer uma ressalva, porque você tem que ter consciência de que a vida de um advogado não tem nada a ver com aquilo. Meu Deus do céu. Como se seria lindo... Boca. Sim, é, também. Porque, pô, você vai ver quem lida com advocacia, meu Deus, que vidinha chata. E, porra, Phoenix Wright é tudo o contrário. Então, porra, é maravilhoso. Tem um vídeo, Muka, eu vou arranjar. Ele é maravilhoso, que é uma advogada jogando Ace Attorney. Aí ela aparece no meio de mim, ela começa a rachar e já fala, nossa, não pode fazer isso no tribunal, não. Ela fica tipo, ai meu Deus, não é assim que a gente faz com as evidências, gente. Você não pode tirar essas coisas, não. Nossa, meu Deus, ele tá assediando a testemunha. Não pode, gente. Ai, maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Ela se diverte demais. Os únicos contatos que eu tive aí com esse attorney até o momento foi o meme do protagonista apontando no balcão, né? Que ficou bem famoso aí esses tempos. E eu lembro que bem no finalzinho ali da época da Nintendo aqui no Brasil, com aquela coisa também da FENAC fazendo várias promoções, Saraiva, eu lembro de ter passado nas lojas físicas lá e ter visto ele por R$29,90 na época. Meu Deus. Só que eu falei, nossa, R$29,90, isso daqui não deve vender nada, né? Deve ser muito ruim. E deixei passar. E hoje eu só penso que eu deveria ter apostado aqueles R$29,90 pra poder testar, jogar aí um pouquinho, conhecer o jogo. Teria sido muito vacilou, bem gasto. Hein? É, foi um vacilo. Oh. Acabou de ser julgado aqui. A dica já foi anotada. Mas ele é muito bom, assim, eu me diverti muito, nossa, eu me diverti horrores, e tem umas coisas muito completamente aleatórias, acho que essa que é a graça. Inclusive tem umas horas que fica um pouco difícil demais, porque não faz sentido a evidência que ele quer que você jogue como contraponto, mas é aquela coisa do teste de ir errando também, né? Então você se diverte de qualquer jeito, porque é tudo absurdo, e a trilha sonora é muito boa. Era sobre a parte do absurdo mesmo que eu ia comentar, que eu fui acompanhando, vendo aqui em alguns programas, em outros podcasts, em outros vídeos, os comentários sobre a parte do lore, né? Essa coisa de ser dessa urgência, essa maluquice do jogo, que é como se o sistema judicial do Japão tivesse modificado as suas regras e depois de 24 horas da prisão a pessoa tem que ser julgada já. O advogado, ele é mais do que o advogado, ele tem que correr atrás das provas, fazer as coisas, tudo, se envolver muito mal ali no caso, correndo desespero e fazer muita loucura. Realmente, pra provar que seu cliente é inocente, seja ele inocente realmente ou não, mas ele tem que correr atrás daquela coisa pra dizer, meu cliente é inocente. E é por isso que fica essa coisa frenética também, e você erra, como você disse, que... Ué, eu não acho que é pra esse ponto, não, é o jogo de, não, tem que ir correndo, aí você vai errar, porque você vai pro outro ponto que você tem que fazer correndo, essa loucura também um pouco. E isso deixa divertido, e cai naquela coisa que você falou da advogada, vendo, não, gente, a gente não pode fazer isso, não. Não pode, porque você tem tempo. Lá no sistema maluco deles, pode tudo isso aqui. Você tem que fazer isso correndo, minha amiga, agora é a hora. Um outro ponto interessante também no mundinho do Ace Attorney é que você... Lá é o inverso, né? Ela é culpada até que você prove o contrário. Exato, é. Lá é pra lascar a pessoa mesmo. E assim, aqui dá até pra dizer também que esse negócio de um julgamento em 24 horas existe, que é a audiência de custódia, né? Toda pessoa que vai presa em flagrante, ela tem, em 24 horas, tem que acontecer mesmo uma audiência de custódia. Sim. Só que aí o jogo dá uma esticada, assim, né? Dá uma transportada, porque aí na audiência de custódia só se define se a pessoa vai seguir presa preventivamente ou se vai seguir o julgamento em liberdade, né? Já no jogo, não. Já é porrada seca. Já vai ser definido matéria, né? Ah, interessante. É como se juntasse tudo mesmo. Faz sentido. É porque todos os casos a pessoa tá em flagrante, querendo ou não. É uma vibe muito Sherlock Holmes, assim, de todas as evidências vão apontar pro cliente inocente e você tem que começar a desvendar correndo contra o relógio, né? Mas uma graça que eu acho que me dá um pouco mais de paz, porque eu tentei jogar uns jogos recentemente, eles estavam me dando ansiedade porque tinha tempo, então eu não podia explorar, meu Deus do céu. E aí eu ficava, eu falei, não, já basta a minha vida, gente, eu não preciso de tempo aqui no jogo também, é um jogo. E o Ace Attorney não tem, então, você pode ir em todos os lugares do mapa, na paz do Senhor Jesus, e ver tudo que você quiser o tempo todo, só vai avançar mesmo quando você der segmento a um diálogo, der segmento a alguma coisa específica. Então, o tempo do jogo, ele só anda condicionalmente à história, então isso também te deixa um pouco mais tranquilo de poder explorar com calma todos os diálogos e todas as possibilidades de provas. E ele muda também bastante a dinâmica de jogo de um pro outro, eles tentam dar uma evoluída usando as mecânicas do DS, do touch, do microfone. Eu não sei como é que tá agora nesses, quando eles fizeram a portabilidade, né, porque tipo, dependendo se não tem microfone, alguma coisa assim, mas nada que também mude muito, porque às vezes é só uma mecânica meio que pra falar, olha só como é tecnológico este videogame. Sabe, você acaba falando, legal, pra bem, próximo. Mas, senhor Samuel Muka, o senhor quer trazer também uma visual novel? Não tem hora melhor pra encaixar esse comentário aí, a sua indicação, do que agora, seguindo a indicação da Camila. Então, pois é, rapaz. Eu vou indicar um dos melhores jogos de RPG já feitos no mundo, que foi Persona 5, né? Lançado no Japão em 2016 e no Ocidente em 2017. Ele é da série Shin Megami Tensei, né? Só que cada história ela é separada, então não necessariamente ela segue uma linearidade, mas cada jogo ele é ali fechado em si mesmo. Eles só compartilham o mesmo universo e tal. E Persona 5, ele começa com um protagonista, né, que tem o codinome de Joker, e ele presencia uma situação, um homem constrangendo uma mulher e tal, e ele vai interferir, porque em briga de homem e mulher se mete com ele assim, né, e aí ele vai lá. Só que ele não sabe que o cara, ele é uma pessoa influente, e ele acaba tanto dando uma carteirada no policial, como também constrangendo mais uma vez a mulher a testemunhar contra o Joker e tal. E então ele vai ter que ser transferido pra Tóquio pra ficar sob custódia de um tutor e seguir na linha, né? Já que a ficha dele foi suja. E a partir disso, ele começa a acompanhar alguns eventos estranhos, né? Ele tá indo pra nova escola dele. Por acaso, ele acaba mudando de realidade, né? Vai pro tal do metaverso, que vai ser muito explorado no jogo, como é sempre explorado nos jogos do Persona e tal. No Persona 3 tinha a Dark Hour, no Persona 4 tinha a Midnight Channel, e aqui a gente tem o metaverso, né? Que nada mais é do que uma realidade paralela onde os desejos distorcidos das pessoas, eles acabam tomando forma. E é quando as pessoas têm um desejo distorcido tão forte, um desvio de índole tão poderoso assim e tão influente na sociedade, de certo modo, eles acabam, dentro desse multiverso, adquirindo um palácio, né? E ele acaba tropeçando em um desses palácios e tal, de um professor dele. O professor dele, no caso, que era um assediador, tanto sexual quanto moralmente, e um grandíssimo filho da puta. E a partir daí, ele começa a modificar a sociedade, né? Interferindo nesse metaverso. Ele começa a roubar os corações, né? Que nada mais é do que uma metáfora para arrancar dessas pessoas esses desejos distorcidos delas. Então, com o tempo, né, a gente vai começando a influenciar muito mais a sociedade e tal. E tudo isso com um combate maravilhoso em turno, mostrando aí, porra, em pleno 2017, que RPG de turno pode funcionar muito bem, sim. O pessoal acha que, porque já morreu, já é retrógrado. Nada disso, cara. O jogo era simplesmente, assim, fantástico, porque o combate era muito bom. E além de tudo isso, ele tem uma parte de simulação, né? Que é simulação de vida normal. Por exemplo, você vai pra escola, você faz amizade e tudo mais, e tudo isso, essas relações que você desenvolve, você acaba influenciando num baralho de arcanas, né? De tarô. E no que isso influencia? Influencia na hora de o Joker, que é o Coringa do baralho, né? Ele é o Fool, na realidade, traduzindo seria o louco, e ele tem o poder de ter várias personas. E o que é a persona, né? Agora, dando nome ao jogo, é uma representação da psique dessa pessoa. Nesse metaverso, a gente usa tanto a persona quanto armas brancas e de fogo para combater os Shadows, né? Que são essas pessoas e as sombras da psique humana. Isso, é exatamente isso. É justamente a psique que tá corrompida, né? Por esses desejos Sim, sim, exatamente isso. E é muito bom porque através do bestiário, né, de todas as personas e tal, você pode conhecer várias mitologias e até mesmo literatura. Como uma vez aqui no Multiverso mesmo, eu indiquei o livro do Arsène Lupin, que eu conheci jogando Persona, que é a persona inicial do protagonista. Tem toda uma relação ali que a gente tem que parar de aceitar o status quo e realmente tentar modificar as coisas, porque tem uma mensagem, passa uma mensagem assim, de que você não pode aceitar, sabe, o status quo. Você tem que se revoltar mesmo e fazer algo contra, sabe? É muito legal nesse sentido. Eu vou dizer que, assim, eu me arrependo de eu ter esperado mais, de eu ter ido com uma expectativa quando eu fui jogar o Persona 5. Assim, quando... A minha experiência com Persona foi ter assistido algumas coisas do 3, eu joguei o Persona 4 Golden, e eu vi o Jefferson jogar alguns do Shin Megami Tensei mesmo. E eu achei fantástico, nossa, eu fiquei completamente apaixonada. Então, eu fui esperando, eu fui com uma expectativa um pouco alta demais, quando eu fui cair no Persona 5. E eu acho que isso acabou modificando minha experiência com o jogo. Eu não consegui chegar lá comprando a ideia dele. Como assim, cara? Eu não consegui. Assim, poxa, tem coisas que eu gosto muito. O jogo é lindo, pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso, sabe? Uhum. Nossa, todos os personagens são interessantes. A estética dele é linda. Ele te vende o mundo muito bem. Só que eu senti... Eu me arrependo de eu ter ido esperando muito, sabe? Porque eu tava com o hype nas alturas. Se eu tivesse ido mais de boa, talvez eu tivesse curtido um pouco mais. Porque ele é um jogo longo. Eu gastei mais de 100 horas nele, assim, fácil. Sim, mas você gasta mais de 100, certeza. Porque a história é comprida, né? Mas, assim, uma coisa que eu senti e que me incomodou foi em relação ao peso da história e ao peso da história dos personagens. Assim, a temática, ela é importante, ela é relevante. Já começa com um caso fantástico que chega com uma voadora na cara. É pesadíssimo. Uhum. E eles tratam aquilo muito bem, sabe? É maravilhoso, é incrível. Então, quando eu sentei pra jogar, eu falei, putz, tô voltando pro mundo do Persona. Eu já tava morrendo de saudade do 4 Golden lá, já tava... Putz, fechou, mano, vai ser fantástico essa imersão nesse mundo. E aí veio com aquele primeiro caso, eu falei, já era, puta merda, maravilhoso. Só que eu senti que a história fica parecendo uma coxa de retalhos entre o que a equipe queria fazer, que é, por exemplo, o primeiro caso, e uhum. o que eles meio que tiveram que fazer. Por exemplo, com o Palácio da Makoto, do banqueiro lá do... Mas assim, eu sinto que algumas coisas têm muito peso, e algumas coisas não têm peso algum. E isso me incomodou muito. Me incomodou num nível muito que me estragou um pouquinho a minha experiência com o jogo. De eu ficar frustrada com ele mostrar que ele podia ter sido muito mais, por exemplo, com esses casos que foram mais complexos, que colocam a crítica à sociedade de uma maneira explícita, assim, de falar, caramba, sabe? É isso que a sociedade é. Porque é maravilhoso quando eles fazem isso, sabe? O peso que tem do primeiro caso, ele não vai ser replicado em alguns momentos. E uma coisa que me incomodava era que, por exemplo, no 4, você tem uma continuidade nos seus vínculos sociais. Porque é um jogo de fazer vínculo. Sim. Né? Eu tenho que me importar o suficiente com as pessoas pra resolver os problemas delas. Se eu não resolver os problemas delas, as coisas vão dar errado. Eu preciso salvar essas pessoas, eu preciso me vincular a elas. Obviamente você também escolhe seu crush. Sim. Embora, né, faltou um crush lá no Yusuke. Eu concordo também, podia Mano, ter 100%. Relação... Eles andam de gôndola juntos, sabe? Tava ali. Eles são um casal perfeito. Eles combinam muito. Mas assim, em alguns momentos você não tem uma continuidade do que você já construiu no Social Link. Uhum. Que isso acontecia no 4. Então, por exemplo, em determinado momento da história, se você já tava com o vínculo social no nível 8, por exemplo, o personagem reagia diferente, porque eu já tinha resolvido alguns problemas com ele. Isso no 5 não acontece. E os personagens acabam virando mecanismos pra história andar, sabe? E eles não fariam o que eles fazem na história, considerando que eu já tinha resolvido esse problema. É como se o personagem jogasse fora tudo que eu construí, simplesmente pra história andar pra onde o pessoal queria que ela andasse. Especialmente com o Ryuji. O Ryuji, ele é usado como mecanismo de história em alguns momentos em que não faz sentido ele agir como ele age. Isso me incomodava um pouco, especialmente quando a gente tá arrumando lá pro final. E a hipersexualização muito horrorosa da Anne. Uhum. Assim, num nível que não faz sentido com a lore. Então, por exemplo, a gente tem as personas de cada um. Mas, assim, você é... como você quer ser quando você tá no outro mundo. Então as roupas que eles usam são roupas que tem que deixar eles confortáveis. Então o Ryuji é um piratão. O Joker é um ladrão de casaca. E a Anne não se sente confortável com a roupa dela. Uhum. Sabe? Então, você acabou de passar por um primeiro caso bombástico, maravilhoso, super bem construído, que joga na cara um monte de hipocrisia da sociedade, fala sobre assédio, fala sobre objetificação. E daí você tem uma personagem que no mundo onde ela... A gente acabou de resolver exatamente esse aspecto e ela tá com uma roupa que ela fica sem graça, mas ela que escolhe a roupa. Como que ela escolhe uma roupa que deixou ela sem graça? Eu gosto de pensar que tem uma dualidade de equipe. Então, você tem a questão da vontade da equipe de colocar as críticas sociais, que eles fazem isso muito bem, e em todos os outros jogos também eles fazem bem. No Shin Megami Tensei ainda mais, porque lá eles são muito mais pesado. E ao mesmo tempo você tem uma questão de mercado. Eu tenho que satisfazer o mercado. Por isso que eu falo que eu fui com expectativa demais e isso estragou minha... Tava esperando muito, muito, muito. E daí começou a aparecer umas coisinhas, tipo esse rolê da Anne. Aí acabou de terminar a treta de assédio e o Yusuke começa a assediar ela. E você fica, e os amigos dela não defendem ela em nenhum momento. Tipo, a gente acabou de ver uma menina quase se matar por isso. Não, vai lá, pinta ela lá pelada que a gente tem que resolver a treta, né? É, aí tipo, não, pera, gente, a gente acabou de resolver uma situação de assédio. Volta aqui, senta aqui comigo, vamos conversar. Se eu não tivesse com tanta expectativa, teria curtido muito mais. Porque ele é um jogo muito gostoso de jogar. Eu posso comentar alguma coisa? Pode, pode. Ah, sim, não é só pra tentar resumir o que a Camila falou, que eu também senti muito, que a gente meio que teve a mesma experiência, que a gente foi jogando e quando um terminava e o outro sumia, né? Só que eu tenho uma carga um pouquinho anterior, que eu acompanho lá desde os antigos, Super Nintendo, né? Do PlayStation 2, né? Essa inconsistência de desenvolvimento dos personagens incomoda bastante. Pelo menos pra mim foi o que foi matando um pouco. É, alguns personagens tomam algumas decisões que você não acredita que eles tomariam com o que foi imposto desde o início, entendeu? Não sei se os caras criam eventos só pra fazer a história andar, como a Camila mencionou, ou seria demonstrar que os personagens têm defeitos, entendeu? Só que não fica claro. Aí você não sabe por que tal pessoa toma tal atitude. E outro problema também é no gameplay, que na minha opinião, ele parece que resolveram isso agora, né, na versão Royal do jogo, é a limitação de tempo que existe nele, né? Você tem dias pra fazer os vínculos sociais e tudo mais, só que às vezes você não pode sair à noite, várias vezes você podia sair à noite nos outros jogos, e nesse o gatinho sempre chega pra você e fala, não, você tem que dormir, você tem que estudar. Pô, mas isso é foda mesmo, que o Morgan é muito chato, cara. Porra, e tu é um bandidão, você é um ladrão. Sabe? E daí você fica com boia, eu não posso sair de casa. Caralho, minha ficha tá suja, foda-se. Eu vou sair de casa mesmo, vou meter o louco. Ele já tá queimado, já pega nada. Ele saiu 8 da noite, sabe? Não faz sentido essas coisinhas. Aí isso aí vai minando um pouco. Vai... Tadinho, eu fiquei com ódio do Morgan um tempinho. É, e não é culpa dele. Eles usaram ele como dispositivo ali pra te frear, mas o gatinho não tem culpa, entendeu? O outro problema seríssimo pra mim desse jogo são os vilões. Eu não vou mencionar quem é, porque é spoiler absurdo. Os vilões desse jogo são... Desculpa ser grosseiro, mas parece muito vilão de anime ruim, sabe? De anime clichê. Aqueles caras que ficam fazendo monólogo sozinhos, sabe? Parece novela da Globo. Ai, que mal que eu sou. Tipo o Kiko, meu pior, tá ligado? Eu me incomodo muito quando você não consegue ver os dois lados do inimigo, quando ele é só mal por ser, entendeu? Esse jogo, ele mostra que as pessoas têm camadas e tudo mais, e infelizmente os vilões, eles são só uma coisa, são só evil, só mal, e é isso aí, e você tem que aceitar, entendeu? Num jogo que podia explorar tanta coisa mais interessante, evoluir a narrativa do Persona em si, né? Porque... O 3 é genial, o 4 eu acho uma obra de arte, mas é como a Camila falou, eu esperava uns caras que eu tivesse não apenas paixão em odiá-los, mas também entender o porquê que eles estão fazendo aquilo sem soar tão pedante quanto é no jogo. Quando chega no fim do jogo, eu realmente lembro que eu coloquei no fácil só pra avançar logo, porque eu não aguentava mais a história, sabe? O gameplay já não tava me prendendo mais e os personagens meio que foram perdendo importância pra mim. Mas é aquela, tudo tem gosto, tudo é histórico, tudo é a carga nossa que a gente tem de vida, né? Mas eu acho que vale a pena a discussão dele. Mencionaram que no Royal melhorou algumas coisas, mas eu acho meio sacanagem também a gente recomprar um jogo e rejogar cento e tantas horas de novo só pra ver se algumas coisas melhoraram, entendeu? Acho meio triste. Mas esse é o meu ponto de vista. Não, mas tá certo, pô. Eu, particularmente, não senti quase nada disso, na realidade, porque acho que eu fui muito entregue. Eu também fui com a expectativa alta, mas eu não senti esse tipo de coisa, sabe? Eu acabei embarcando mesmo e eu não joguei, por exemplo, a versão Golden que a Camila jogou, né, do 4. Mas, em comparação com o 4 mesmo, eu não achei que teve tanta diferença assim, não, até mesmo dos próprios vilões e tal. Cara, eu gostei muito de tudo, assim. Acho que eu comprei, eu embarquei mesmo. Eu fui com a expectativa alta e acabei sendo até superado, sabe? Principalmente porque acho que eu comprei muito. Os momentos que eles botam ali de tensão e tudo mais, eu acho que me fizeram embarcar mais também, até por causa da trilha sonora, que é uma coisa incrível. Nossa, só que demais. Isso que vocês falaram é verdade, de algumas coisas parecerem ser meio incoerentes com outras e tal. E o que pode ser também porque teve dois roteiristas, né? Então, não sei se um roteirista era o que fazia o trabalho bacana e o outro ia lá e quebrava as pernas, não sei. Olha, isso eu já não sabia. Ah, legal. É, são dois roteiristas. Então pode ser isso. Porque parecia realmente uma coxa de retalho. Uhum. Mas no geral, cara, eu acho que, assim, ainda tô a fim de comprar o Royal também, porque apesar de o grosso da história deve ser o mesmo, mas só de ter mais tempo, né? Porque no outro, pô, pareceu ser muito corrido, sei lá. Enquanto no 4 eram, sei lá, um ano praticamente, né? Que a gente tinha pra jogar a parada. Ali a gente teve praticamente 8 meses, eu acho. Então é bem menos tempo. É bem menos mesmo. E aí eu senti falta nisso mesmo. Se você não parar tudo, você não consegue fazer direito o vínculo com a Haru. Verdade, eles apresentam os personagens muito no fim do só ano. Só tem dois meses, acho que tem mais. Dois meses pra acabar o jogo, aí aparece a Haru. E aí eu ficava desesperada, porque o rolê dela é um casamento arranjado, e eu fiquei, não, eu preciso salvar a Haru, mas eu tenho que terminar minha soca de mim. Isso eles conseguem completar, tipo, o vínculo dela, diferente dos outros vínculos, ele evolui muito rápido, né? Pelo menos eu consegui evoluir muito rápido. Você conseguiu terminar ela? Terminei. Eu Ai, achei menina, muito, não consegui. Muito, sabe, eu achei muito triste por isso, porque, tipo, ele te força a correr muito rápido com o vínculo dela, assim, sabe, tipo, em 2 meses tu consegue virar nível 10 com ela lá de social link lá, E você não curte ela, né? Não, porque eu só fiz porque ela era da party também, então eu precisava dela Então, seu Samuel, visto aí que todo mundo também teve outras opiniões, então a gente tem os lados positivos e o lado negativo também desse jogo, só pra concluir, quero saber, você reforça a sua indicação? Tem alguma recomendação específica pra dizer? Não, se você tiver com dúvida, assista alguns vídeos no YouTube, só do início, ou algo do tipo. Olha, senhor capitão, mediante as acusações aí dos advogados aí, dos promotores, eu sigo com a minha opinião, reforço a minha indicação, sim senhor. Quem quiser, não procure nada, apenas compre e jogue. É o melhor jeito. Concordo, se não pega spoiler. É. Só mergulha. Senhor Júlio Barcelos. Eu. O senhor falou pouco, então vamos ouvir então a sua indicação. Qual é o jogo que você traz para nós neste programa? Meu, eu vou trazer aqui o jogo Ori and the Blind Forest. Pronúncia em inglês maravilhosa, mas... é um jogo, ele foi desenvolvido pela Moon Studios e foi publicado aí pela Xbox Game Studios, né? Era um jogo exclusivo ali do Xbox e do computador, mas recentemente agora, no ano passado, ele foi lançado também para Nintendo Switch, a versão definitiva dele. E foi lançado em 2015, é um jogo de plataforma ali no estilo bem Metroidvania, onde você controla ali o Ori. Ele é um espírito nascido da árvore do espírito daquela floresta linda e maravilhosa que tem lá no jogo, e você deve meio que controlar ele ali para poder tentar restaurar a vida da floresta, que foi devastada quando uma coruja gigantesca roubou ali o coração da floresta, né, que habitava a árvore do espírito daquela floresta. Ele é um jogo que me chamou a atenção já desde quando eu vi o trailer, por conta do visual dele. Ele é um jogo muito bonito, assim. Eu acho que o tipo de estilo gráfico que eles fizeram nesse jogo, com as cores que eles colocaram e toda a movimentação, tudo ficou muito bonito de se ver e também de acompanhar ali na tela, né? Vendo pelo trailer, você não conseguia ter lá tanta ideia da trama, só pelo que mostrou ali, pelo visual, já me ganhou, né? E assim que eu tive a oportunidade de jogar, eu acabei me apaixonando ainda mais por conta da história ali, né? Que logo que você começa, você vê que teve uma noite tempestade, a árvore perdeu ali a folha, que acaba se tornando Ori ali. Perdido, ele acabou sendo adotado ali por um dos animais ali da floresta. Depois, a árvore tenta chamar o Ori pra poder ajudar, pra poder voltar pra ela, né? Fazer, completar ali meio que o corpo, a alma, enfim. Deve ter várias... interpretações. Isso. Várias representações disso, mas ela tenta chamar o Ori ali pra poder voltar pra ela, e por conta dele estar ali, né, com sua mãe adotiva ali, ele acaba não indo, e isso acaba fazendo com que a árvore aconteça o ataque da coruja e a árvore perca ali, a floresta perca a sua vida, né? E logo no começo você vê que a floresta vai definhando, os frutos vão sumindo, ela vai perdendo a cor ali, a vida, e isso acaba fazendo com que aquela mãe do Ori ali faleça, né? É, já começa ali num negócio bem triste, assim, pra poder jogar num clima bem, bem, bem, bem triste ali no começo do jogo. E aí você é colocado no controle do Ori ali, começa o jogo, a jogabilidade dele é bem divertida, assim, tranquila de fazer ali no começo. É aquele jogo de plataforma, você pula, você vai atacar os seus inimigos, começa a cavar a parede, faz que nem o Mario, fica pulando de uma parede pra outra lá, dando wall jump, vai evoluindo a trama ali, você vai vendo, tipo, diversas áreas da floresta diferentes, né, que você vai indo para poder tentar recuperar ela ali, com visuais diferentes e os inimigos também que vão mudando ali de outras formas, e isso tem uma, eu acho que traz ali até um pouco mais de variedade, e também não dá pra você dizer que o jogo é aquela coisa mais do mesmo, ou que senão ele entra numa ideia e segue aquela ideia por muito tempo. Não, ele acaba alterando ali a paisagem, alterando os inimigos que você enfrenta e trazendo um pouco mais de diversidade ali pra aquele gameplay que você tá fazendo ali, né? O que acaba deixando mais divertido ainda. E conforme o jogo avança, assim, além de você conhecer diversas áreas diferentes da floresta, com visuais diferentes, os inimigos, tudo, você vai conhecendo um pouco mais ali da história, e é uma história que, assim, ela é simples, mas ela tem uma profundidade ali, ela chega a cativar de uma forma que é maravilhosa, eu acho, que você pega aquele bichinho, você quer abraçar ele, quer pegar, você quer ter um dele lá pra poder cuidar e falar, não, aconteceu tanta coisa nessa floresta, você tá tendo que se virar aí sozinho não, né, que ele tem a ajuda do espírito lá do Sen. É aquela coisa, né, aquele bichinho que dá vontade de apertar ali e você fica triste por conta de tudo que tá acontecendo ali com a floresta e com ele, né? Eu achei legal, tem uma certa virada ali na história no meio também do jogo, que vale, é bem bacana, foi inesperado ali pra mim, eu não imaginava que ia ter aquilo. Enfim, outra coisa que dá pra comentar aqui é a trilha sonora, que a trilha sonora é maravilhosa também, do clima, fui até atrás de vídeos depois da própria orquestra ali fazendo, tem na edição definitiva, tem alguns vídeos ali do making of, da trilha sonora, ou do próprio jogo, que é bem bacana de você ver pra acompanhar ali o desenvolvimento também, a evolução que teve e as influências também que eles trouxeram de outros jogos, acabou dando uma complementada bem bacana ali. Mas enfim, por enquanto, assim, é um baita jogo de single player, bonito, com trilha sonora ótima, uma história maravilhosa também, visual sensacional, 10-10, então eu só tenho a indicar e elogiar aqui esse jogo. E tem a sequência. Isso, que é Ori and the Will of Wisps. Nossa, eu tenho uns trava-língua no idioma inglês que eu preciso... Não, eles só escolhem título mesmo. Esse eu ainda não joguei, foi lançado aí tem um tempinho já. Eu vi notícia de que a versão, eles estão aguardando aí eles lançarem algumas atualizações de correção aí, que tá tendo alguns bugs e umas coisinhas bem chatas no jogo, mas falaram que tá bem legal ali, teve umas inclusões bem bacanas na continuação. Eu só conheci o jogo de nome, eu vim conhecer o visual e mais um pouco sobre o jogo por conta da sequência. Eu vi alguns gameplays da sequência e aí me interessei em procurar o primeiro jogo pra comprar. Acompanhar também, que dá sequência aos acontecimentos e tudo mais, pô, não adianta nada eu querer ver assim, só pela jogabilidade. Se tem uma história que parece ser bacana, deixa eu acompanhar também o primeiro. E o jogo é um jogo visualmente impactante logo, porque ele é muito bonito, não tem outro jeito de dizer, não. Que você olha para aquela tela, aqueles personagens, aquele bichinho fofo que é o Ori, mas também o resto dos detalhes bem trabalhados nos cenários, nos outros personagens, nos inimigos, naquela coisa ali, você fica apaixonado pelo trabalho visual que é esse jogo também, né? É tudo lindo. Eu ainda não tive prazer de jogar, mas, nossa senhora, que coisa bonita. O Ori, eu tenho uma história engraçada com ele, porque eu comprei, né? Aí eu meio que fui catequizando todo mundo, né? Gente, vocês não jogaram isso? Nossa, pá, é bom pra caramba. Eu dei de aniversário pra um amigo meu, que toca bateria na banda minha, né? E ele é super emocionado, assim, né? Ele gosta muito de música, então ele se comove muito, né? Aí é uma parada que eu falei pra ele desde o começo, mano. Música é sensacional, o jogo é lindo, blá blá blá. Aí a gente tava jogando, já tinha terminado o jogo. E outro dia a gente tava trocando ideia no não era Discord na época, era TeamSpeak, né? Só que a gente viu que ele ficou quieto, porque ele tava no fim do jogo. Uma característica muito legal dele, que é muito diferente de muito Metroidvania aí, que além de ter chefes e as áreas finais, assim, de cada zona do jogo, é uma parte que é meio que uma fuga, que você não pode errar nada, que senão você morre e começa tudo de novo. É super tenso, mas é muito legal. Aí a gente viu ele super no silêncio absurdo lá, porque ele tava enfrentando o último chefe. Aí daqui a pouco a gente só ouviu ele batendo palma e chorando assim. Obrigado, Jeff, você me deu esse de aniversário, agradecendo, chorando, porque ele tava muito emocionado com o fim do jogo, sabe? Foi bonitinho. Assim. Isso representa muito o que o jogo é, né? Ele é um jogo muito emocionante mesmo. Muito Ghibli, né? Tem uma vibe bem Ghibli nele, assim. Eu pego bem demais. Até legal você ter tocado nisso, que foi um ponto que eu esqueci de comentar, que é a questão da dificuldade. Eu nunca tive, assim, o costume de jogar muito Metroidvania, né? Eu acho que foi até o segundo que eu joguei, foi o Ori. E eu achei ele bem tranquilo de você pegar. Tem umas partes que você tem que ficar ali no vai e vem até você pegar um timing ali. Só que isso acontece mais dependendo se você... Acabei descobrindo que eu tava tentando ir pra uma área que não era ainda pra eu poder ir. Eu fui lá bem cedo e apanhei pra caramba. Sim. Mas faz parte, né? Tanto que o gostoso de Metroidvania é você conseguir quebrar o jogo e pular etapas, né? Eu não tenho habilidade, mas eu consigo pular ali no Super Metroid do Super Nintendo, que os speedruns são todos assim, né? E é legal você chegar ao nível de ficar tão familiarizado com o jogo que você quebra ele, né? Acho que chama Sequence Break até o termo. É muito legal. Eu adoro aquele jogo. Eu achei bem bacana isso, porque foram coisas que, assim, teve áreas que eu tentei acessar, assim, que eu fiquei meia hora pra poder tentar passar uma parte lá e conseguir passar na luta ali. E mais pra frente eu adquiri um poder que dava pra poder passar ali sem esforço nenhum. Aí quando você escolhe, você sente um bocô, né? Então, falei, era uma pergunta. Perdi tanto tempo na minha vida pra eu podia ter ido rápido, né? Mas ainda fica um pouco também legal, que fica aquele sentimento que do esforço que você fez, você conseguiu passar sem o poder necessário, né? Recompensa, né? Outra coisa é isso que você comentou, do enfrentamento dos boss ali, essa questão de você ter que fazer tudo certo, senão acaba perdendo o jogo e volta tudo lá do início da batalha, também é um negócio muito legal que dá aquela tensão. A trilha sonora acompanha e te deixa ainda mais tenso ali com a situação e fica uma imersão muito bacana nisso daí também. Teve uma até que eu saí que eu tava com os ombros doendo, assim, dolorido por conta da até daquele... subaqueiro, né, que você fica suado ali, que você fica, porra. Muito bacana, muito bom. É muito bom. É isso, gente. Fica aí a super dica. Um jogo lindo, bonito, com história boa, trilha sonora ótima. Ori and the Blind Forest. Então, o nosso convidado, o senhor Jefferson, opa, qual é o jogo que traz pra nós neste programa? Eu trago o Final Fantasy VII Remake, mas com adendo de que quem nunca jogou Final Fantasy VII, eu peço, pelo amor de Deus, que jogue de algum jeito, de ver algum resumo, alguma coisa. Porque o legado desse jogo é inegável, né? Ele afetou o mercado inteiro de videogame, principalmente quem viveu a época dos anos 90, quem tem mais de 30 anos, né? Independente de você gostar ou não do jogo ou de RPG, você sabe o impacto que ele fez no mercado e tudo mais. Todo mundo que é fã do Final Fantasy VII, esse remake, ele fez um rebuliço absurdo desde 2015, né? Eu comprei o meu PlayStation 4 quando anunciou que o remake ia sair. Eu falei, tava lá com o meu PlayStation 3 o tempo todo. Eu falei, não vou gastar grana com isso ainda. Quando apareceu, eu falei, não deu mais, agora não tem como. E por mais que tenha demorado, a Camila me conhece, velho. Com o tempo, talvez vocês me conheçam, vocês vão notar que eu sou super crítico. Sou meio chato até às vezes. É verdade. Mas eu nunca fiquei tão satisfeito e tão respeitado pelos desenvolvedores quanto com o que tá rolando com o remake agora. Todo o legado do Final Fantasy VII depois que o jogo saiu, você vê que ele começou a ir pra um caminho muito estranho com os jogos do PlayStation 2. Não, não, eu não falo não a franquia em si, eu falo o legado do 7 em si, né? O Dirge of Cerberus, aquele filme Advent Children. Eles começaram a ir pra um lado que parecia que a essência do Final Fantasy VII dos anos 90, lá do de 97, não tava naquele conteúdo que eles fizeram depois. Tanto que o Dirge of Cerberus tem umas cenas lá que são vergonhosas de relacionadas a lore e tudo mais, e coloca até o Gekt no meio, né? O cantor japonês lá, que você fica, meu Deus, o que, que é isso? O que, que tem a ver, né? Que eu acho legal pra caramba a visão de vida lá, tanto que ela existe por causa do Hironobu Sakaguchi, o produtor na época, ele ter perdido a mãe. Aí ele acabou virando um jogo de, não tanto de perda, mas mais de aceitação e seguir em frente, né? Que é justamente a representação de um dos personagens lá, que acabam por falecer na história, né? E ele representa muito essa coisa de mãe, né? Que eu acho muito legal, eu acho muito bem feito, muito carismático, todos os personagens são muito interessantes. E o respeito que a Square teve com o remake, eu tô em 10 horas de jogo, tô no quinto capítulo, acredito. Eles pegaram toda essa essência boa do jogo antigo e meio que amplificaram num nível absurdo de criação de mundinho, assim. Que a Camila me viu jogando, eu ficava olhando pro teto, ouvindo as pessoas conversando, fofocando na rua. Porque cada NPC tem uma historinha pra contar ali. Ah, tá, o reator explodiu e eu perdi emprego, não sei o que, eu tenho que fazer outra coisa. O Cloud vira um mercenário de verdade, que ele tem que ajudar as pessoas, né? E cada missão que você faz, não é só o cara que te deu a missão que te agradece. Eu achei um absurdo, porque todo mundo começa a comentar, ah, você é o cara lá que achou os gatinhos pra menina, né? Sabe, umas coisas meio imbecis assim. Mas quando você mata algum bicho lá que tava incomodando muito, todo mundo agradece. Nossa, cara, eu consigo voltar lá pra fuçar no lixo porque você eliminou uma ameaça lá. Então o mundinho, a cada quest que você faz, ele muda o diálogo de todo mundo. Eu fiquei, meu Deus, como é que eles não precisavam fazer tanto diálogo? Por isso que o jogo tem 100 GB, né? Acho que é porque tem tanta interação lá que, se você não quiser, você não precisa ver. Se você quiser, tem um banquete de world building ali, que eu tô besta até agora. Você fica emocionado, sabe? Pelo menos pra quem jogava o antigo e gosta até hoje, é uma coisa absurda. Eu tenho até medo de ter expectativa do que eles vão fazer com os próximos jogos, que é o que vai contar o resto da história, né? Eu acho que meu recado é só esse. O jogo vale pra quem gosta do antigo. Infelizmente, o modo de ação da batalha talvez espante certas pessoas. Mas o modo easy dizem que é bem fácil. Eu tô jogando no normal. Tanto que fala que é tão fácil que você já tem artigo, né? Falando que o fácil é fácil demais. Aí quem quiser só explorar e ver a historinha, eu acho que tá safe aí. Cara, eu tô com dó de terminar o jogo. Eu vou jogando e aproveitando cada pedacinho, porque demorou 5 anos pra sair e eu quero aproveitar tudo aquilo. E meu Deus, cara, eu recomendo total. E quem não jogou o antigo, eu acho legal, antes de jogar, entender o impacto dele. E se quiser, estiver disposto a jogar, porque eu mesmo joguei o 7 pela 10ª vez, talvez, o ano passado no meu PlayStation 4, pra dar um remember, assim. E ele, pra mim, é tão gostoso de jogar, como sempre foi. E recomendo o antigo e o novo. Um abraço forte. É bom, cara, até falar que a versão antiga, né, ela foi relançada pro PS4 e ela tem algumas coisas que pra quem não tem mais saco pra ficar fazendo grinding, pra ficar fazendo treinando, etc, pô, ele tem uns mecanismos ali, meio tipo um Game Sharkzinho, que faz com que tu consiga avançar na história e tal, né, subir de nível mais rápido, etc. Ele ativa o limite quando você aperta uns botões lá, e o outro, o que eu mais gostei, pra ser sincero, foi o de acelerar o tempo. Se acelerar o tempo, ele fica super rapidinho. É bom também. É bom. O que eu gostei também foi de não ter aquele negócio de batalha randômica. Nossa, isso dá uma raiva. Se desativa, né? Se desativa. É, você consegue desativar. Excelente. Eu tô no hype pra caramba de jogar. Uma coisa que eu tava conversando com o pessoal ontem é que isso que você falou aí do modo tático, né? Modo menu e tal, ser muito fácil, porque, porra, eu não sou bom com jogos de ação, né? Por causa da baixa visão e tal, meu reflexo é lentíssimo e tudo mais, então tenho dificuldade. Mas, mesmo assim, eu tava empolgado por causa que, porra, não, tem um modo tático, eu vou conseguir jogar, beleza. Mas o pessoal falou, porra, modo é muito fácil, aí desanima, né? Porque uma das graças, acho que era enfrentar os bosses. Uma das graças do jogo original era enfrentar também alguns bosses opcionais, né? Que eram, tipo, absurdo de forte e tal. Mas mesmo assim, tipo, conversando com o pessoal direito, não, beleza, acho que com o tempo a pessoa deve se acostumar, né, com o gameplay do modo normal e tal, né. Vou ser sincero que a Square teve esse histórico sempre de querer fugir de batalha de turno desde Final Fantasy X, né. Sim. Parece que eles estavam cansados de vez, assim, igual Resident Evil com a câmera fixa, né. Os caras não aguentavam mais fazer o mesmo jogo. Uhum. Aí eles nunca conseguiam um balanceamento certo de ação com tática, né? Uhum. Mas eu vou ser sincero, o que eles conseguiram no Final Fantasy VII, eu acho que, cara, quase nenhum RPG fez tão bem do jeito que eles estão fazendo. Porque é muito legal você tá dando um combo lá e no meio você troca de personagem a qualquer momento, isso é a coisa mais legal do mundo. Você tá dando um golpe lá, você troca pra Tifa, ela já tá dando um cacete e o Barret já tá soltando a mágica, entendeu? E, cara, é dinâmico, é animal. Eu fiquei besta com o quão bem feito ficou, sabe? Tu jogou 15? 15, sim, terminei acho que ano passado. E tu achou assim que o 7, por exemplo, ele dá uma melhorada? Ou é muito diferente o sistema de batalha? Só melhora. O 15 manda bem, mas o 7 ele faz você ter uma melhor resposta nas suas ações. O 15 ele tem algumas coisas meio automatizadas que você faz, entra numa fila no processo, aí depois ela acontece, sabe? Sim, sim. Você sente que não é nada na hora. O 7 não, você apertou o quadrado, o Cloud vai dar uma espadada. Entendeu? Eu acho o sistema do 15 meio zoado, mas eu tinha essa esperança de que ele fosse meio que um caminho para que o que eles fizessem no 7 ficassem redondinho, sabe? Porque parece que ele não tá redondo ainda. O do 7 é maravilhoso pra mim, cara. Eu gosto de Devil May Cry, eu gosto de Monster Hunter, essas paradas. Dark Souls, por exemplo, eu sou doente pela From e tudo mais. E agrada, sabe? Você sente peso na porrada quando o Cloud vai dar um limit break. Você sente aquela porrada, sabe? A tela tremendo. Uhum. É animal, cara. É tudo de bom. Eu recomendo. Eu não tenho como não dizer que eu não recomendo. E quem quiser, peço, por favor, correr atrás dos antigos pra a experiência do novo ser mais legal ainda, sabe? Porque o que eles fizeram pros fãs, eu tenho certeza que o time inteiro lá é um monte de molecada nova que jogou o antigo e virou developer na Square e tá fazendo o jogo pra quem gosta, sabe? Dá pra sentir muito carinho em tudo, assim. É isso o meu recado. Eu, como não tenho videogame, eu tô zerando pelo YouTube. Tô lá acompanhando gameplay, passo a passo, aquele gameplay, long play mesmo, fica acompanhando tudo. Tô achando o jogo bem bonito e eu tava comentando com o Muka, esse tal interação, tá bacana? Eu digo, tá. Isso aqui, eles ampliaram, eu digo, ó, o cara que tá jogando, ele comentou aqui que tal coisa não tinha no primeiro jogo. Tem umas adições que ficaram ainda melhores a coisa, ampliaram personagens que teriam certa importância, mas não era tão abordado ali naquele espaço, mas aqui você sente mais ainda a relação com esses personagens, personagem X e Y aqui, e eu fui vendo, eu tô naquela vontade, eles lançam um vídeo de uma hora a cada dia. É certeza de cada dia eu ia assistir esse uma hora, porque não tem como eu apressar ele mais, porque eu queria estar acompanhando o jogo ali, eu não posso, porque foi na falta de videogame, porque o jogo realmente tá... Cativante, tá, né? Tá nessa coisa gostosa de se ver, cativa pelos personagens, pela história, pelo modo de jogo, dessa agilidade da coisa, de não ter essa fila, que você citou do 15, de você esperar para o negócio acontecer, não, você tá apertando o botão ali, mesmo que você não saiba jogar efetivamente, o Smash Button funciona. O jogo do maluco lá tá apertando. Eita, é hora da poção. Usa uma poção, depois volta. Pá, porrada. Funciona. É o melhor jeito de jogar? Pode não ser, mas funciona. Então ele se adequa também ao jogador. O jogador mais tático vai conseguir tirar mais proveito da tática. Aquele mais maluco talvez jogue também e aproveite o jogo. Mas também vai ter uma opção de jogar o jogo também e aproveitar. Uma parada que eu gosto muito em jogos é de empoderar o jogador. Quando você joga, você se sente foda. Você sente que você pode, sabe? Você termina o jogo, você tá extasiado de adrenalina ali, porque além de não ser fácil, né, o set não tá fácil, mas quando você consegue conectar tudo, é prazeroso de ver tudo acontecer, sabe? Isso eu respeito muito. O 15 não tinha tanto isso, o 15 ele quase não respeitava as próprias regras, às vezes você não entendia direito o que estava acontecendo. Não entendo até hoje. É, ele foi um avanço necessário, que o 7 aperfeiçoou muito agora. Agora eu vou ficar até meio mal acostumado, sabe? Vamos ver o que a Square vai fazer aí nos próximos. Tomara que mantenha, que ficou bom. Mas é isso. Mas bom, cara. Bom saber que o jogo tá redondinho assim. Tá maravilhoso. Eu vou pegar, se não mês que vem, acho que em junho no máximo, estourando assim, eu pego. E não vou atrás de spoiler nenhum, nem nada. Sim, depois você fala pra mim o que você achou. Pode deixar. Mas, senhor capitão, todo mundo aqui já indicou seus joguinhos. E o senhor, o que o senhor traz pra gente aí? Eu vou aproveitar que cada um já disse vários jogos com diferentes níveis de envolvimento, alguns até com envolvimento profundo, pra trazer algo mais leve, mais descompromissado, talvez. Eu vou trazer aqui o Horizon Chase Turbo, que é um jogo desenvolvido por uma empresa brasileira, a Aquiris Game Studio, que fica lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse jogo é um jogo de corrida inspirado pelos clássicos dos anos 80 e 90, principalmente Top Gear. Ele tem algumas funções muito bacanas, que hoje a gente acaba deixando de lado, né, o multiplayer de tela dividida, e eles acabaram elaborando durante o desenvolvimento e acrescentando certas coisas durante o jogo, mas eu acho que o principal atrativo dele é ir na nostalgia a ponto de trazer o próprio compositor das trilhas do Top Gear para compor para esse jogo novo, com os gráficos 16 bits revisitados lá, e fazer o som nostálgico também. Você não é só visualmente que ele é nostálgico, enquanto você joga e você ouve essa trilha composta pelo mesmo cara naquele jogo lá atrás, lhe faz reviver certas coisas. E por que eu estou falando em reviver certas coisas também? Ele é aquele jogo perfeito. Agora, você está na quarentena, você tem dois controles em casa, você joga geralmente só, beleza, tem aqueles jogos online, você vai jogar com outra pessoa do outro lado. Mas pra mim, uma das melhores experiências que eu tive foi ter dado esse jogo de presente pro meu pai. Eu fiz pra ele uma conta no Steam, isso antes desse período, oh, saudade do período antes da pandemia. Fiz uma conta pra ele no Steam, em vez de mandar ele usar a minha conta, por exemplo. Eu criei uma conta dele, dei esse jogo de presente pra ele, dei um controle de presente pra ele poder jogar como ele jogava na época que eu tinha um Super Nintendo, que às vezes eu acordava no meu quarto, meu pai tava sentado no chão do quarto jogando, já cedo. Eu acordava no sábado de manhã, meu pai já tava jogando Top Gearzinho ali. Ele gostava muito, era uma coisa que ele gostava muito de fazer, a gente jogava junto, ou ele, como eu disse, chegava e ficava jogando só. E agora, durante a pandemia, teve um momento que eu estava na Steam, logado, e apareceu aqui jogando. Aí eu disse, porra, meu pai tá em casa jogando o joguinho que eu dei pra ele. Que legal. Porra, isso é uma coisa bacana pra caralho de ver, bicho. E o jogo, ele é um jogo simples. Ele foi lançado em 2018, e ele tá disponível em várias plataformas. Então, nas principais plataformas do mercado, no momento, ele tá disponível. Você vai achar ele pra PC, vai achar ele pra PS4, pra Xbox, pra Switch. Essa parte de poder dividir tela e jogar também é uma experiência que é muito bacana de trazer de volta também, assim. Eu também teve um pouco disso quando o primo mais novinho, ele tem 13 anos agora, ele não é dessa época do Top Gear, mas ele veio visitar a gente aqui em Salvador. Ele mora numa cidade do interior, veio pra cá, e meu pai, a mesma experiência que era meu pai parando pra jogar comigo, eles tiveram lá quando ele tava lá em casa. Uma experiência de pegar lado a lado no sofá, que é uma coisa que é muito rara hoje em dia de se fazer, a menos que você vá jogar um futebol, talvez um jogo de luta. Olhe lá, porque tem gente que já joga jogos de futebol e jogo de luta online mesmo. Então, tipo, é um tipo de experiência que dá pra fazer agora, se você puder, né? Todo mundo também que vai ter dois controles disponíveis, ou um controle e um PC. Vai depender de cada um, mas eu acho que é uma experiência descompromissada que é bacana. É um joguinho de corrida simples, ele tem 4 modos agora, se eu não me engano. Ele foi lançado com 3 modos de jogo, e aos poucos a empresa foi desenvolvendo novos modos e acrescentando alguns carros novos, acrescentando alguns conteúdos novos, né? Inclusive tem um modo de jogo mais fácil para quem não era acostumado com esse tipo de jogabilidade que eles criaram, que é um... você joga com um carro de autoescola. É engraçado essa piada até. Você não tem o nitro, gasolina do meio do percurso, você não tem que pegar moedas para você comprar novos carros, novos equipamentos durante o jogo, como na campanha normal. Ele foca em você tentar aproveitar aquelas 24 pistas novas para aprender a jogabilidade do jogo. E por isso que você joga com aquele carrinho de autoescola, para você focar, tipo, essa é a pista, funciona assim, as curvas fechadas, você tem que fazer dessa maneira, você pode cortar um ou outro carro assim. E aí você pegou as manhas, tira uma habilitação, que é o prêmio quando você completa esse modo de jogo, ganha uma habilitação, aí você pode jogar os outros modos. E é bacana, porque você poderia dizer, esse modo aqui tem X países, tem o Brasil, tem os Estados Unidos, tem outros países no mundo jogando naquele cenário, aquela coisa típica daqueles Top Gears clássicos dos anos 90 e 80 lá, aqueles jogos assim. E você para, jogou, completei o jogo, acabou. Aí ele tem o modo de resistência, que você pode pegar e jogar os 3 modos de resistência, que são 12 pistas que você tem que vencer, sempre está entre os 5, mas quanto mais, no final, na última prova, você tem que estar em primeiro, e você não pode estar nunca abaixo da 5ª colocação. Senão você perde e tem que jogar do início, as 12 pistas. O nível médio é 24 pistas. O nível mais difícil são 36 pistas. Então, tipo, você não pode vacilar em nenhum momento e não tem como salvar. É aquele jogo que você vai ficar horas jogando ali, aquele desafio de chegar ali, resistência mesmo, como o jogo diz, né? Botou nesse modo porque quis, agora resista, tente chegar até o final para completar. E aí vai ter outros modos mais simples, corrida contra o tempo. Eles estão lançando agora regularmente temporadas de desafios. Ele monta um desafio com 5 pistas diferentes. Ele desafia um jogador a continuar jogando, né? Criar mais conteúdo para o jogador não abandonar o jogo. E ainda assim ele é um jogo casual, que você tá sem fazer nada, pega, para ali pra se desafiar um pouquinho, jogar e relaxou durante algumas horinhas. É por isso que eu indico o Horizon Chase 2. Oi, posso mencionar uma parada interessante? Pode. Eu não jogo muito jogo de celular, né? Mas eu lembro que ele saiu primeiro, acho que pra celular, se não me engano. Uhum. Foi um dos poucos jogos que eu comprei, que eu falei, não, isso tem tudo a ver com o celular. É um botão de acelerar, um de nitro, esquerdo e direito só. Uhum. E ele é muito gostoso de jogar. É, ele é interessante demais. Aí daqui a pouco saiu na Steam, eu comprei, no PS4 eu comprei. Só não comprei no Switch, que tem que pagar em dólar, mas... ele é um jogo que merece muito reconhecimento mesmo. R$500 o jogo. É um dedo, né? $1. Um olho, um rim. Aí você... Mas você tem razão, ele é tudo de bom, cara. É, ele pega muito essa vibe de quem curte OutRun, curte Top Gear. E apesar de não ser igual ao OutRun, né, que é com tempo e tudo mais, mas... ele cutuca esse rolê bem simples e arcade, né? Uhum. Só sentar e jogar, eu acho legal demais mesmo, eu adoro. Porque às vezes você só quer não pensar, né? Você só quer, tipo, mano, eu só quero jogar rapidinho. Por isso que é perfeito pra celular. Cara, meu padrinho, ele chegava do trabalho e ele ficava no celular jogando isso aí até 2, 3 da manhã. Eu digo, bicho... vai dormir, caralho. Ele ficava jogando porque era quando lançou, né? Ele teve Top Gear, ele jogava muito. E aí pra ele era diversão, bicho. Ele gastava muito tempo isso, jogando no celular mesmo. Pô, meu pai é nessa vibe também, porque ele é completamente obcecado com jogo de corrida. Então, tipo, qualquer joguinho desse, a maior parte de jogo que eu joguei, porque eu também, isso, eu não tinha videogames. Eu tinha um Atari, que eu tava sempre desligado lá em casa, que era da minha mãe. E o resto era tudo PC, então eu jogava muita coisa de PC. Aí meu pai, ele pegava assim, sei lá, a gente comprava no mercado paralelo alguns jogos. E a gente jogava bastante no computador. Então aparecia um novo, o meu pai ia lá correndo e comprava negócio de corrida. Era de carrinho, era de corrida, meu pai tinha, assim. Hoje em dia ele tá mais de boa assim, porque ele fala, não, hoje em dia tá muito difícil, tem que jogar controle. Ele nunca gostou de controle. Então o rolê dele é tipo, mano, a setinha tá boa, ou aí tem que ser um negócio chique mesmo. Aí a vibe dele é exatamente essa. Não, porque eu não vou comprar um volantinho, não. Não, mas aí não é igual a realidade. É. Não, aí é mais fácil só na setinha mesmo. No máximo um joystick tipo... Manche. É, o que tem um manchezinho. Esse ainda curtia, porque ele também gostava muito de... Ele gosta muito dos de avião e de simulador, né? O Ace Combat também. Nossa senhora, jogou horrores. A gente tá fazendo piada, né? Que falava, pelo menos se um dia a gente tiver que pilotar um Cessninha, um aviãozinho simples, eu até lembro mais ou menos onde é que ligava, porque ele sentava comigo, não, vou te ensinar a ligar um avião. Aí eu, ok, pai, vamos aprender a ligar um avião. Então você, meu caro ouvinte, eu espero que tenha curtido as indicações do programa de hoje. Se você jogou algum desses jogos, está ansioso para jogá-los, compartilhe conosco a sua opinião. Siga as indicações do senhor Erechu, que invocarei agora apenas para dizer como você faz para entrar em contato conosco. Bom, gente, é muito fácil. Você pode mandar um e-mail pra gente no endereço contato@multiversox.com.br. Você pode estar deixando seu comentário também na página de publicação deste episódio no nosso site, o multiversox.com.br. Lá tem o campo do Discos, o campo do Facebook. É só você entrar lá e comentar com a gente. Ou também você pode estar entrando em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais. Os links para os nossos perfis estarão também na postagem desse episódio. E é isso. Senhor Samuel, claro, também não posso deixar de sempre agradecer a sua presença aqui conosco. Você é parte da equipe, mas também tem outros trabalhos aí na podosfera para divulgar. Então, quem quiser acompanhá-los, como é que essa pessoa faz? Senhor Capitão, se os ouvintes quiserem me acompanhar lá no Boteco dos Versados, né, falando de literatura, é só procurar em qualquer agregador, Boteco dos Versados, ou no Twitter e no Instagram, como @botecoversados. Lá também a gente faz parte do site do Leitor Cabuloso, né? Então acompanhe também o site lá com os outros podcasts da casa e as resenhas que saem todo dia, tem conteúdo pra você, exceto aos domingos, porque a gente também descansa, né, pai? E siga lá, @leitorcabuloso no Twitter e no Instagram. Muito bem, muito bem, muito bem. E não posso deixar de agradecer também a presença do Jefferson aqui hoje. Obrigado por participar do programa e trazer mais indicações e também enriquecer o papo. Poxa, obrigado. Eu agradeço muito o convite. Espero não ter sido muito... Como é que é o termo mesmo? Quando você fala demais? Eu esqueço. Prolixo? Mas é isso, muito obrigado, de verdade. Eu adoro falar sobre videogame. É meio que parte da minha vida, assim. É videogame e música, né? E quem quiser me encontrar no Twitter é Jeff, com um F só, Billa, com dois L's, JFBILLA. É, e no Instagram eu posto meus desenhos, é arroba, Jeff, com F também, desenheiro. Jeff Desenheiro. Eu faço muito fanart, faço umas coisinhas e quem quiser opinar, quem quiser acompanhar, só chegar lá que a gente troca ideia. E é claro, os links para as arrobas citadas estarão no corpo dessa postagem no site. Senhor Júlio, senhora Camila, obrigado pela participação, sempre reforçando aqui. Sempre estamos aqui. Pilotando aí, às vezes eu fico fora, que eu tô só no volante lá fazendo umas manobras, mas participo sempre que posso. É porque às vezes o espaço fica um pouco lotado, veja bem, logística. Tem que fazer umas manobras de evasão, aí chuva de meteoro, essas coisas. É muito complicado. Também acho. Antes de encerrar, só para lembrar, a gente também está com o nosso canal no Discord, onde a gente está com o nosso Clube do Livro, onde a gente mensalmente lê junto com vocês uma obra e aos domingos discute alguns pedaços dela. E ao fim da leitura total, gravamos um podcast, né? Gravamos um especial sobre ele, que sai também aqui no feed do Multiverso X. Então, se você quiser ler junto conosco, acesse o link também que está no corpo da postagem, lá no Discord, e venha fazer parte desse grupo com a gente e ler bastante. Nos vemos na próxima transmissão, daqui a mais 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou. Tchau, falou. Falou. Encerrar e depois a gente pode comentar qualquer coisa aleatória sem estar na gravação. Meu Deus, que gritaria que é essa? Calma aí, gente. Caralho, que tá tendo eliminação do BBB? Não, prova do líder. Quem? O Babu? O Babu ficou líder? Quem que ganhou? Puta que pariu, essa comoção aí, calma, só pode ser Babu? Não sei, gente, calma. Descobri. Tá gritando. Não, você tá gritando, com certeza não é a Ivy. Então já é uma grande vitória. Só tô vendo aqui, atenção. Será que é hoje? Só que ainda não viu se rolou ou não rolou. Pô, tô por fora aqui. Pronto, volta cá, depois você vê, mano. Vai, mano, finaliza aí que eu quero ver Big Brother, cara.